Do zero vento, 120 graus com 05 nós, o altímetro no zero, no meia. Meio e 16, 0.10, 3858. Autorizado ingresso, corte alinhado e pronto para decolagem. Cabeceirão no 7, linha numeral. Salvador, boa noite. Eu sou na Armeia 310, descendo a noite 170, vamos para volta. Boa noite, Chineiro 6310, chega da Mari, esse é o nível 060. Chega da Mari, nível 060, na Armeia 310. Controle, o Hotel Romeo Golf a 2 minutos da imagem, avisou com o Salvador. Gente, reporte na final, né, seu Hotel Romeo Golf? Reportará na final, o Hotel Romeo Golf. Eu vou esperar apanhar próximo na 7, solicita na, pode falar na curva para a direita, para manter o circuito, ok? 3858 no solo 50, à direita na Fox, solo 21, decima 1, boa noite. Direita na Fox, 21, entrega pouco. Número alfa tem livre decolagem, 197, o vento 120 graus com 05 nós. 19 graus, livre decolagem, 97. Salvador, tá, 3858, João. 3858, boa noite, Alfa e Juliette, portão 02. Boa noite, Alfa e Juliette, portão 02. Número Alfa, decola 51, mantém minha escuta, curva direita, circuito pela direita, 17, está livre o cruzamento da final do 10, reporte base pela direita, linha número Alfa. Gente, mantém sua escuta, base pela direita, número Alfa. Livre, graças. só girar a base 197 e ir de November Alpha. Segure base no número Alpha, reporte na final. Final. Alfa Livre toca remetida, 17, vento 120 graus com 05 nós. Livre toca remetida, 17, Índia, November Alfa. Alfa 084, Tennessee 2000, 3016, clear final LF 31810, come step from Alfa Livre, course. 2000. 1016, clear ILS S910, I call you established, Alpha 04. Delta 60, 62, 390. Isso, mantém 050, após ITAP, disse para 2000 pés, ajuste o metrô 0096. Vamos final do procedimento. Guardião 01. Liga com curva à direita, saiba o cruzamento da 10, reforço na final da 17. Entre parte da Nação J, foi salvador. Aguardando transferência. O momento afastado 7,3 milhas. Sete. Ok, final, de November Alpha. 01, mantém a pro da alta, só deixa na hora sua aí na frequência 118, decimal 95. Pro da alta, fora 118,95, grato, boa noite. Number Alpha, suba para 1000 pés, ok? 1000 pés, Number Alpha. Torre Salvador, muito boa noite, Guardião 01. Uno 096, acione identificação via chegada mar, desça e mantenha 050, ajuste de altímetro no 096. Número 4 na próxima ação. 0,96, isso com o tamanho da presença do ITAP, né? Nós temos tráfego para decolagem e dar o cruzamento da Star Mar. Tá bom, obrigado. NM3-0, o tráfego que o precede 189 graus Celsius, 9 milhas à sua frente. Reduza para 1809, eu chamo NM3-0. Reduza, 3-0. Como é 2330, já ingressando próximo à duna, ingressando a final ILS. Ciente, não interferirá com a final 10 e nem 17, aproximando pelo setor norte. Para girar a base na Weber Alpha. Livre, toque arremetida na 17 na Weber Alpha, o vento no 2, 0 graus com 0,5 nós. Livre, toque arremetida na 7 na Weber Alpha. Linha 01, reporte no solo controlado, parte do GRAE, vento no 2, 0 graus, com 5 nós. Abaixa na água, solo controlado, do GRAE, pode 01. Autorizado, reporte táxi, gol no 099. Caralho, obrigado, 099. Rafa 04, establish 10. Roger, complete the procedure, contact now tower on 18.95. 18.95, 050, for 18. Salvador Tower, 18.04. Tropa 084, altimeter 1016. Report to with Len get down and lock it. Roger that, we'll call you. Zero 84 for formation. There is a helicopter making a hovering landing on the airport number 4 at your left side and will not interfere with your approach. And there is another traffic after south sector. It's Charlie 150 proceeding to Itapuan Lighthouse. Will not interfere with your approach then with clear to land 10. The wind is 120 degrees with 05 knots. Europa 084. Yeah, clear line 10, copy traffic and cocktail over Itapuan. À direita e vai reportar sobre o farol de Itapuã. Tá ciente, farol de Itapuã, de Nova Iberalfa, tá visual com a Europa. Gears down, Europa 04. Yes, sir, gear down, lock and green. Guardião 01 no solo, controlado. Guardião 01 no solo, 03, aplico frequência, boa noite. Boa noite. GLS Creation, agora torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Clã 63, 1 0 da Oncha, passou dona, tá visual. Clã 63, 1 0, reporta Simbra south on the ground at 05, leaving by the right, call 121, decimal 1, ground control. Have a good night. Ground 0.9, aero 50.9, good night. 1211. Ground 0.1, thank you. Sua minha marca, 390. 310, formou o tráfego à direita, um terno 50, mantendo a espera sobre o Tapuã, setor sul. Quando meu país não vai ser feliz com aproximação. Forma altímetro 10 no meia, o vento 100, uma centena, com 05 nós. Tem pouso autorizado, pista no zero. Tem pouso avisual com tráfego. 390. Penal Beral, está avisual com R2 na curta final no zero? Afirmo. Rua direita agora, e efetua o cruzamento da retaguarda do tráfego sem interferir. E reporte para girar a base pela direita, 17. Direita, na retaguarda, é fácil para girar a base, 17, em geral, geral. Estamos jogando 099, ponto de espera, 099 ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém 0, 090. Base 17, indo no Beber Alfa. Cuida, toca remetida 17 no Beber Alfa, o vento 090 graus com 05 nós. Livre, toca remetida 17, indo no Beber Alfa. 310, solo 08, direita 1211, solo, boa noite. 310, solo 08, à direita, solo 211. 211, 301. 710, Delta, Libra Sanar, chame táxi. Vai alinhar, tem livre decolagem da 10, vento 100 graus, uma centena com 05 nós. Decolagem 10, voo 109 graus. Decolos 10, controle 120, decimal 8. Tenha um bom voo, boa noite. Boa noite, 308, 099. Primeiro Alfa, Tupã remeteu 10, curva na esquerda. Se condiciona de agilizar para o cruzamento da pistão 0? Acima, Mediano Primeiro Alfa. Na esquerda, ingressando pena do vento da 17, está livre o cruzamento da 10 e reporte para girar base. Reporte para girar base, Mediano Primeiro Alfa. Na base, Salvador, Salvador, Axel, 109 Alfa, alongue a perna do vento, alongue a perna do vento e aguardo autorização para ingresso final no 7. Alongue a perna do vento, Engenhão Liberal. Prodigo 096, reporte Simbra com trem checado, altímetro no 0, no 6. Botarei. Reporte na Papá para ingresso 17 Serra Tango Delta. Papá Santos, abaixar travado com 0096. 096, forma o tráfego à esquerda, um Charlie 150 afastando-se, setor norte, aproximadamente 2 milhas se afastando. O vento 110 graus com 04 nós, tempo autorizado, pista no 0. Vou 0 ingresso, pistão 17, reporte cabeceira 17 alinhado e pronto. Serra Tango Delta. Final do 17 no Uber Alfa, reporte curta final. Autorizado final, reporta na curta ainda no Uber Alfa. Delta tem livre decolagem da 17, o vento 100 graus com 04 nós. Livre decolagem, 096, solo 16, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. 21, decimal 1, 096, boa noite. Uber Alfa, Coronel Aproximação, aguardando pista livre. Continua aguardando pista livre, General Uber Alfa. Uber Alfa, tem livre toca remetida, pistão no 7, o vento 120 graus com 5 nós. Livre toca remetida, 17 ainda, Uber Alfa. Cancelo Delta, decolos 17, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. Salvador, Tantra 3.662, final ILS. Sim, com trem checado, Tantra 3.662, boa noite, altímetro no 0, no 6. Reportará, 3.662. Para baixar de checado, 3662. A gente aguarde eixo da 10 livre, tá 3662. 62. Tem livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus com 05 nós. Gente, pouso autorizado, 3662. Número alto do Correio meteu é o Zuno 8. Prossiga mantendo a proa. Vai prosseguir litoral sul. Vai reportar sobre o farol de Itapuã, General Número alto. Gente, vai até proa, litoral sul, General Número alto. Número Alfa, complete a curva direita e está livre o cruzamento da final do 10, reporte para girar base no 7 à direita. É, falta para girar base no 7 em geral, Número Alfa. Solos 2-0, à direita, solo 2-1, decimal 1, boa noite. 3211, liberado 3662. Base 17, Indiana Weber Alpha. Autorizado o toque remetido, pista 17, vento 1110 graus, 05 nós, Indiana Weber Alpha. Livre toque remetido, 17, Indiana Weber Alpha. Indiana Weber Alpha, tocou RMT 1124, autorizado curva direita, perna do vento pela direita, reporte para a gera base. Direita, reporte para a gera base, Indiana Weber Alpha. Salvador, boa noite, 02560 para o táxi. 02560, tem livre táxi e aguardando na interseção para ingresso no zero. Vai, táxi, já tem interseção para ingresso 2560, chamada para o ingresso. Salvador, boa noite, Lona 963, qual é a espera da pista no zero pronto? 963, está livre a linha A e decolar, pista no zero. O vento no 30 graus com 08 nós. 3 da linha de decolada, 019. Girar base 1-7, Índia 90 Alfa. Livre base, livre toque remetida, pista 1-7. O vento 1-2-0 graus com 5 nós, Índia 90 Alfa. Livre toque remetida, 1-7, Índia 90 Alfa. Salvador 2560 para o cruzamento. Meu ingresso, táxi via pista, sobre a pista 1-0, reporte cabeceira 1-0, alinhado e pronto, 2560. Ingresso, táxi pela pista, reportará alinhado e pronto, 2560. 973, decola 27, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 308, gol 1973. Meteor 28, curva na direita, permanece curva direita, está livre o cruzamento da final do 1-0, reporte para girar a base no 7. Curva esquerda ou direita? Direita. É, curva direita, ainda não liberal. Para 2560, vento 1-0-0, uma centena com 05 nós, tem livre decolagem do 1-0. Livre decolagem do 1-0. da base 97, índio 90 alfa. Índio base, reporta na final, índio 90 alfa. Reporta final, índio 90 alfa. Era 2560, decolos 31, controle 120, decimal 8, tem um voo, boa noite. Controle 1208, grato. Era número alfa, livre 4 remetida, pistão no 7, vento 100, uma centena com 5 nós. Livre 4 remetida, 10017, em geral. Número alfa, tô perto, meteu os 33. Ali vai agora curva esquerda, ok? Curva esquerda, perna do vento 107. Sabe o cruzamento 10, reporte pra girar base. Reporte pra girar base, só é possível curva direita, ponto final na 10, foi de novembro alfa. Pouso na 10? Afirmo. A livre direita, reporte na final da 10. Reporte na final de novembro alfa. Pouso, pistão no zero, índio número alfa, vento 100, uma centena com 5 nós, 1016, 10 no meia, o altímetro. Gente, livre pouso no zero, índio número alfa, 10 no meia, altímetro. 36, à direita, na Delta. Sol 121, decimal 1, boa noite. Direita 121, boa noite, na Delta. Oi, estamos andando 3858 na próxima ponto de espera. 3-8, está livre ali e decolar. Estão no zero. Vento 1 no 00 graus, uma centena com 05 nós. Alfa de Rada Linhares e decolar da 1 no 0, 3-8, 5-8. livrando, né? Taxi Oscar, fim de 9 graus. Decola de 43, controle 120, decimal 8. Bom, boa noite. 208, uma boa noite. Salvador Azul 2795. 2795, reporte baixada travada, altímetro 1016. Reportará baixada travada 2795. Baixado e travado, azul 2795. 795, livre pouso, pistão 90, ventou 90, uma centena com 05 nós. Livre pouso autorizado, 2795. General 9973, good evening. Confirm you have inside the traffic on short final river 0. Yes, I have. After the landing traffic, General 9973, after line up and wait for runway 10. Roger, after the traffic, line up and wait for runway 10, 09, 9, 7.